enxugue minhas lágrimas. Vou chorar, não consigo viver aqui sem ter você. Nem mesmo todo tempo consegue te apagar de dentro do meu coração. Vou chorar, não consigo viver aqui sem ter você. Eu lembrei da despedida, te juro, não sabia que ia doer. Vou chorar, quebra esse teu silêncio. Enxugue minhas lágrimas. Vou chorar, não consigo viver sem ter você. Cantinho da Saudade, o clube dos grandes bailes da saudade de Mazagão. DJ Viana. Paixão é mais um erro, decidi ser sincero com meu coração. E troquei amor por aventura, mergulhei na água escura, perdi a visão. Mas pode ser de outro jeito, com o erro é que a gente aprende. Só quero uma chance sincera, você me amar, não negue, vai ser diferente. Se eu pudesse voltar atrás e mostrar como um apaixonado faz, faria tudo de outro jeito, arrancava do peito, entregava a ela. Se eu pudesse voltar atrás e mostrar como um apaixonado faz, encheria essa casa de rosas, começando na porta e acabando na cama. Se eu pudesse voltar atrás e mostrar como um apaixonado faz, encheria essa casa de rosas, começando na porta e acabando na cama. É assim que se ama. Da saudade, venha para o tradicional baile da saudade que já virou mania em Mazagão. Acho que você está afim de um cara que te dá carinho. Acho que ele não tá nem aí, por isso te deixa sozinha. Mas se você quiser, manda o garçom te dar meu telefone e você pode me ligar. Vou te fazer feliz, o amor que ele te nega eu vou te dar. Se você quer ter um romance, não compre um livro. Venha correndo pros meus braços, vem ficar comigo. Mas se você quer um romance, não compre um livro. Venha correndo pros meus braços, vem ficar comigo. Banda, banda, Anjos do Melody. DJ Helder, o caçula das aparelhagens do Mazagão Novo. Eu quero é me divertir. Olha, dinheiro foi feito

Saudade, o ponte da sociedade. Você fala que me ama e sempre vai me amar. Que passou a vida inteira a me esperar. Que o nosso romance é um conto de fadas. Mas não. Entregou seu coração, dizendo que eu tirei você da solidão. Mas vim te dizer: não sou a pessoa certa pra você. Peço perdão, amor. Eu não sou esse cara que você pensou. Você se entregou e eu só brinquei de amor. E te magoei, te fiz sofrer. Te peço perdão, amor. Das noites que perdi. Pessoa certa pra você. Te peço perdão, amor. Eu não sou esse cara que você pensou. Você se entregou e eu só brinquei de amor. E te magoei, te fiz sofrer. Peço perdão, amor, das noites que perdeu, me dando teu calor. Tudo que eu queria é voltar atrás e te amar, te merecer. DJ Helder. Cima da galera, meu DJ! De Viana, o rei da saudade. www.acirvoarrocha.com.br. Atenda, escute um pouco, me entenda. Eu sei que o povo comenta a nossa separação, amor. É fato, ando sofrendo calado. Escute o meu desabafo. Eu quero te falar. Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão no ar. Como criança em seus braços, eu me sinto rei de sangue azul. Torço quando encosto em meu nariz e faz bilu, bilu, bilu, bilu. Quando estou em seu abraço, acorda um rei de sangue azul. Cola agora sua boca em mim e faz bilu, bilu, bilu, bilu. Se você não chega a lugar nenhum, meu bilu, bilu, bilu, bilu, vou te levar a sério. O nosso amor não é comum. Meu bilu, bilu, bilu, bilu, me dê mais uma chance. Prometo não ser mais um. Meu bilu, bilu, bilu, bilu. Thank you.